Quanta gente não tinha escutado essa música no começo, né? Sabe que música é essa? Oi, amor, tudo bem? Oi, tudo sim. Será que podemos começar? Tô sentindo você meio diferente. Você tem algo a me falar? Não, não. Quando ela fica estranha assim, ela maltrata, ela não fala quase nada. Né? Mas eu te fiz alguma coisa? Não, não. Sou eu mesmo. Cara, puxa, assunto realmente ela despreza. Eu não tô vendo tudo isso. Você tá muito diferente e isso tá mexendo comigo. Essa música aqui, família! Eternamente, agora sim. Vamos tomar mais uma nessa sequência, vai. Tudo Brasil. A primeira! Algum amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Algum amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Sim. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Tô passando gostosinho, né, mano? Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Foi parar o seu juízo. Já são 4 da manhã. Ei, paixão. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? E o seu mês de julho seja especial, que esse verão traga energias positivas para nossas vidas, né, família? É um prazer estar com vocês aqui no Paraíso Tropical, viu? E era pra ser escondido, já que... Julho começando, maestro! Vamos que vamos! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar... Aí o cafezinho viaja demais. Fazer inveja... Para beber café. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Aí já foi mais uma. E sai com aquela sua amiga louca. E diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas 4 ou 5 bocas. Com beijos que não tem gosto. Aí lembrou, não teve jeito, não foi? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Pra quem gosta das melhores! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era... Sérgio Absoluto! Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. E aí, Danilo? Porque se alguém perfeito que você... Eternamente. Era, eu era, eu era. Se eu não posso ter, fico imaginando. As melhores, ó. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até... Começa a hora que o cara que veio pra festa fala, valeu a pena. Carinha, é. Não vai adiantar nada. Com certeza. É luxuosa. Você chegar. Só você. Ouvir falar. O quê? Que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouviu? Ouvir falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem. Será que não cabeu nessa? O neguinho, também. Família Chopitel, ouvindo a cabeça com a gente hoje domingo, ela... Eu não tô bem, será que não cabeu nessa mala e também? Se quer saber, vou te contar, mas pensando melhor chegar mais perto. Eu vou te mostrar, te juro pela a lua cheia. A lua cheia. E vai dar... Você lá em Caripi com ela. Você é. Opa, seu beijo causou metade minha memória. E outras coisas mais que eu já nem. Os amantes de música boa. Vão curtir. Vou lembrar. Vão dançar. Vão beber. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você filé mignon, fez do filé mignon. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo. Parceiro Rodrigo aqui do meu lado. Deus fez... Karina que toca demais. Costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé. No parceiro, mano. Alô, família. Alô. Como é que você está? Olha no teu relógio, mãe. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidade. É isso aí, né? É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Acaba virando uma gola. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe. E aí, gerente? Faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confessa lá. Confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. A sequência das músicas. Por e por você. Que quase você esqueceu, viu? Pode não me querer, pode não me aceitar. Eu falo quase porque não dá pra esquecer. Há 10 anos, mas eu vou te. Né, Rodrigo? Esperar. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte. Cacetada violenta! Se me esquece e some, se te ver de longe. Aproveita, puxa ela pra curtir, pra dançar. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me... Dá um gole na cerveja e canta comigo, Paraíso Tropical. De te perdoar. Só vocês agora! Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater. Se o Gabriel tivesse bebendo, meu irmão. Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca. Gabriel Mix. Yeah. Meu padrinho, representante. Quiser, eu... Cafezinho. Você também, meu irmão. Se ela bater o dedo, eu volto. Alô, café, te segura aí, café. Olha essa música, café. Olha essa música. Deixa eu te falar uma. Oferece pra ela logo. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Como é que tá no paraíso tropical, hein? Lindo, tá tudo lindo. Abertura do verão. Que paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. O parceiro Dai do Caldo. Cantando minha. Hoje rola aquele frango caipira de novo. Mente pra você. Fala pra ela, Dai, fala, fala. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Vocês! Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Alanzinho de fuga, ele realmente veio com o chival. Chonado em você. Bora, Alanzinho! Você me ganhou. Bora, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. É, paixão. Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo. Amo o teu sorriso. Foi, não foi? Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu. seu coração. Já já tem Sérgio Absoluto. Quando estou com você, eu esqueço. Prepara tudo, Sérgio. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Vamos descansar um pouco a garganta. Que for pra ver. Tira aquela foto com a galera. Dona da... E daqui a pouquinho a gente volta, porque a festa vai até meio-dia, viu, gente? Já avisei você. Estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Ainda tem carimbó, quadrilha, rock, riso, pesado. Dona da minha vida, tudo que eu... Mas primeira emoção. Onde arrumar as malas e vem morar pros meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Concurso de merengue já já. Já imaginei a gente. Tem alguém bom no caqueado aí, tem? Medida. Peraí. Com uma mini cópia sua. Um giro da história. Vou esquecer do chavinho, né? Meu coração te procura. Já foi! Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. Ah, coração. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo o que, família? Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto. Maestro DJ Valdo Alves. Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui. CD especial pra todos da nossa querida comunidade Turuí. Aí, onde eu estive realmente na final. Na Copa João Paulo, recepção maravilhosa. É. Gente boa. Obrigado por vocês de coração, viu, gente? Vamos estar cada vez mais com vocês e o Pirata. Só que o brado da mão, com a da mão traz o mar. Ele enfrenta o sol. Em Acapulco ou num barril. Meu coração quando... Gerente Wagner, sua mãezinha Rita. Isso, Rita, beijão do Val pra você. Por ele enfrenta o sol ou frio. Em Acapulco ou num barril. Prepara a cerveja pra tomar mais uma! Bora girar! O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves. Valdo Alves. A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu radio, são quatro. Vamos fechar o segundo CD com essa sequência que não pode faltar hoje pra vocês aqui, gente. Quero um machado pra que... Jossi Trindade da Vila Cabeça também. Quero... Daqui a pouquinho, Vila Cabeça, domingo é hoje, gente. Desculpa, estranho, eu voltei. Já já tem Sérgio Absoluto! Uhul! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. Alô, meu parceiro Pit Pressão, você, o Geiro, o Júnior Terrível, primeiro, o Rani, com a Dani no maior país do Tropical. Você tem que vai tocar aqui com ele. Onde eu vi algumas... Só você! Por amor, eu sei, sei que eu me... Olha, cafezinho, eu te avisei que era pra te trazer o capacete, que era só pedrada hoje, né? Te avisei. Foi por amor, eu sei, me diz, Marcelo Val, hein? Que eu te amei. Pra quem dá valor, gente? Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi... Foi no pão! Foi por amor, eu sei, sei que eu me entreguei a você. Foi... Foi por amor, não foi? Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você me deu. Toma no coração! Final do de semana o cara baixa o CD. Vai estar no YouTube. Pra você baixar a vontade. Eu te amanheceu, o som já... Canal Master CD, estamos solta. Estou a esperar o meu amor que foi embora. É só escrever no YouTube a partir de segunda-feira. Paraíso Tropical. Não consigo mais viver. Essa música aqui, gente, ó. Outra música que a galera gosta de beber. Fala pra ela, meu amor. Vai. Meu amor, volte por favor. Calma, Gabriel. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? De Macarena na Vila Turuí, a luxuosa. E você se foi de Rodrigo Melo, um dia... meu parceiro Júnior Melo por aqui, o cara que arrebenta também. E eu não acreditei que fosse pra valer. A equipe dos maiores relógios também aqui frente a frente, viu? Contra sorrindo. Só qualidade. Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Canta pra mim! Eu brinquei de amor e... aí é top, topíssimo, viu? Entregou pra mim. Patrocinando o Júnior Melo, é show, meu irmão. Me fez tudo de bom e... ei! Não estava nem aí. Agora sou eu, sou eu, quem chora por você. A nossa família eternamente aqui comigo. Sou eu. Só na mão. Volta, vem me ver. Eu te amo. Fala, Rita. Vai mais uma. Olha o coração agora. Bora, maluquinha. Eu sou maluca. Pois eu já me sei. Pega da música, meu irmão. Só quero ter você pra mim. Gabriel Mix, cafezinho. Empresário Kennedy. Alô, Kennedy do Palio Tribidu. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não mereces isso. Essa música é muito top, gente, ó. Não mereces, meu amor. Fala pra ela. Não te quero nunca absoluto detonando. Ficar perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Uma loucura! Louco, louco, família eternamente! CD que a gente vai curtir demais! Vai tocar na Vila Cabresto! Em Turuí com certeza, hein, Adamor? Quero ser oh, meu amor! Amor! Eu só quero acordar com a certeza que você está comigo! margarina, uma dose e um tapereba. É. Não vai embora, não me deixa. Parceiro Paulo também, Alana. Junto com o cafezinho, a família de Turuí, juntinho. Curtindo sempre as melhores. Te juro, pois não saberei viver. Não vai embora, não me deixa aqui. Alô, Bira, mais um CD pra coleção, Bira. E você, não vou suportar. Eu sei que tu gosta. Partir. Abraça ela, bora dançar com ela. De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaça as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso. Sabe que loja do amor? Tiver... Jamilson do Hipergalástico, alô Jamilson! Malas, bora beber, maninho! E diz que não vai mais fazer isso comigo. Alanzinho da Vila Turuí! Eu quero saber quem lembra dessa aqui! Eu vi seus olhos tristes, cara, um covarde! Uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Tenho que viajar. A noite vem. O Alanzinho, nosso presidente do Botafogo. Meu rosto tão bonito. Vai realizar o sonho do Valdo, tocar final de ano em Turuí. Já pensou, né, irmão? Partir a Deus, mas brevemente eu vou. O Danilo eternamente. Obrigado você, viu, Danilo? Sozinho, você, a Tica, todo mundo! Vai sofrer eternamente. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de... Mas melhores, Gabriel Bince. Onde... Abertura do verão no Paraíso Tropical. Ei. A luxuosa Pirata da Vila arrebentando. Paulo Alves. Fechado com o representante aqui, ó. Sabe que é nosso, Gabriel? Gabriel Mix. Carinho. Júnior, eu vou. Sabe o que é nós? Ficar. Alô, Pete Pressão! Eu não demoro. Pra você! Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Meu parceiro Rodrigo Patrocínio! Representante do Valdo. Ele gosta da sequência também. Que eu te amo, você já sabe. Mas você não quer saber das minhas verdades. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. O Patrão Galo! Isso é amor. E a Carol Covarde. É amor no que... Olha, gente, você que tá com o pendrive, já o CD vai estar disponível. Mas você... Já pra você escutar no seu carro, na sua residência, não... no seu trabalho também, viu? Muito tempo que eu não toco essa música. Com toda magia e encanto. É uma sequência que não tem como realmente a gente não lembrar daqueles momentos, hein? E vou declarar. Quantas pessoas estavam do nosso lado, quantas pessoas se foram, outras que chegaram também. Com toda magia e encanto até o... É bom relembrar, meu irmão! Em toda canção me declarar. Fruto sensual! Valdo Alves, tá, meu bem? Que te procuro em tudo que faço. Vê teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos, o teu amor. Já tem um absoluto. E a tua voz me dizendo te... Vamos fechar o CD. E se você... E aí, amor? Vai voltar, te juro que vou... O Patrick Piedade. Se veio representar hoje, tá aqui frente a frente. Bora, Patrick, obrigado, viu, meu irmão? Sabe, que é nós hoje, amanhã e depois vai ser nós sim. O mundo vou falar, o mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, o mundo vou gritar. Eu vou gritar. Eita, maestro. Pelo amor de Deus. Fala, maestro. Quero sim. Eu quero com você. O Dieguinho, mão de tesoura. Tomando toda a sua rede, meu irmão. Viver momentos mágicos. Momentos de amor. Momentos que façam marcar as nossas vidas. Puxa ela pra dançar, puxa ela pra dançar. Dance comigo. Fique comigo mais uma vez. Coração do cafezinho. Quero dizer te amo. Ei, paixão. Amo você. Maestro DJ Valdo Alves. Na luxuosa! Eu vi no céu uma estrela brilhar. O Jackson a comandar. O meu, seu sentimento. DJ Thiago, toca essa canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Tá passando Frank também, da TF. Ele é o Betão da Alça Viar. Conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Eu curto sem medo. Eu quero te amar e te... Batão do açaí, meu só irmão. Que em segredo. Ouviu já que som tocar, não tem pra ninguém. Eu curto sem medo. Pra quem gosta das menores, eu e você. Ao som desta... Ao som do pirata. É. A noite inteira eu vou te amar. Gente, já conquistou o seu coração. Você curte com ela, gente, vai. Com luxuoso, já que... Tá luxuosa! E a banda Vênus, eu quero chamar. Te... O Jamilson no Hiper. Com você. Tá lá, chegou a gente, obrigado, Jamilson. Ouvi o luxuoso, é o Jackson. O melhor som do Pará. Eu quero chamar. É um giro na história! Com você eu vou. Bom tempo bom! Ouvi o luxuoso, é o Jackson. Bora, mamãe! O melhor som do Pará. Valdo Alves, tá, meu bem? Pra tocar no palio, treme tudo, Kennedy! Te cantar na canção, te cobrir de paixão. Descobri sensações, vem curtir toque som, pra dançar nesse som e sentir teu coração palpitar. Paraíso tropical, tá bonito, tá gostoso. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. É tudo aquilo que esperei pra mim. Vem, coladinho, vai. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop som tocar todas as canções que um dia eu... Vai então, vai, vai. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui entrando tudo com o pop som e ouvindo. Quem vai? Eu só digo vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo frutos. E o pirata? Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Você pode acreditar. O som da galera se faz. Leva tá com a gente, alô Bernardo. Sabe que é nosso, meu irmão. Aí, café. É a história se passando na memória de muita gente. Toda vez que eu escuto, sinto como estremecer. A verdade que eu sou maluquinho por você. Do jeito todo carinhoso, tão gostoso. Outra música que faz tempo que eu não toco, tá no CD, meu. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma Paulo e Alana lembra. De quem é de eu, sou e de Nelson. No coração, seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De ideia de eu, sonhei de mel. Lilica no cocal também. Seu coração, sinta esse amor. Para Júnior Mello. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Foi no começo da história das aparelhagens. Se estou bem perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. Você e eu na noite a dançar ao som do Premier. Sinto o som que comigo vai te conquistar. Premier tem a força do amor. Os amantes de marcante, eu já que sou bem perto de você, amor. Olha pra mim e vê que eu te quero. Premier me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, fruto sensual. Pra você, a força demolidora tocar. Premier te faz delirar. O meu parceiro David, obrigado, David! E na noite pra você conquistar. Ele tá representando a tropa do X. Dança, premia, tocando pra mim e você. Já que estou bem perto de você. Pra beber, pra beber, pra beber, pra beber. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato. Bora, Pit, presente! Serve pra matar, ficou escol, mas você tenha cuidado. Já, já tem um absoluto. O Rupinol, amigo Sérgio, vai comandar. E a gatinha usa para lhe roubar. Já vamos salvar o primeiro CD. Bota no seu... De hoje você trazer o seu pendrive. Rinaldo, a gente já passa pra você, viu, gente? Ela te chama de céu. Ela leva teu... O CD tá top hoje, viu? Ela te chama de pão. Ela leva teu cordão. Paraíso! Ela te chama de tropical! O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Dance sem parar, o brega da Zorra é muito fácil. O cara dançava com ela, né? Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu te sinto. E a família, tamo junto! Chegando aqui com a gente, obrigado você! Fácil de dançar, cante, cante sem calar. O Jamil, somos em Pigarásico! Fácil de cantar, fala sério. Vamos falar sério. Voilà! Solta o pulso só. 4, 3, 2, 1. Do brega da Zorra, a galera. Vai no passinho, vai. 1, 2. Aquele abraço especial também. Dance cola. A galera do Bahia e do Raimundo, do quilômetro 54. 3. O parceiro Baby, o Sandrinho. Do brega da Zorra. Família do Bahia do Raimundo. Galera que vai tocar o CD do Valdo aqui. Devagar, mas. No paraíso. Tropical. Oh. Para absoluto. O Biro, o Alanzinho, o Cafezinho, todo mundo junto, meu irmão. E na batida, na batida, na batida. Alanzinho, prepara tudo, viu? Vamos fazer o Réveillon pra ficar na história. Só depende de você. Gira no passinho, pro lado, pro outro. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. Vocês! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo, comigo. O Renan também. Ali na galera do bar. Diga não. Bora da Vila Cabeça. Vem pra mim. Olhe, refole, mexe esse corpo. Vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Vou contigo. Não me diga não, meu amor. Vem pra mim. Olhe, refole, mexe esse corpo. Vem comigo. A semana do Rock Doido. Nesse swing. Obrigado, Línia. Você, a Luciane. Não me diga. Elas falaram que vão amanhecer. Meu amor, vem pra mim. Banda Luz Brega. É no tempo bom. Uhul. Sempre em nome de Everton Design, Boys Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Brega também é caldo. Okay. É caldo. O Danilo Eternamente, o Renan Sensual também juntinho, os irmãos. É caldo. Família Eternamente comigo. Brega também é caldo. É caldo. É caldo. Brega também é caldo. É caldo. É caldo. Girando no passinho, no passinho, no passinho. Agora eu vou dançar com esse som. Dança, dança, pode dança, um pop som. Agora eu vou me divertir. Dança, dança, agora dança. Vai girando, vai girando. Agora eu vou é sair pra dançar. Só se for barulho em bala ou no som de jota. Hoje à noite eu vou dançar. Vem curtir o digital que está a tocar. Meu bem, com você eu quero dançar. Vem curtir o DJ Clé. É o parceiro Paulo também. Meu bem. Ele que dá valor nas marcantes aqui. Na luxuosa, vai curtindo as top das top. Meu bem, com você eu quero dançar. Vem curtir o digital. Então vem amor, vem, vem. Vem amor, dança com arrasta povão. Vem amor, curtir essa emoção. Vem amor. DJ Kleber está a tocar. Vem amor, vem dançar na ação digital. DJ Kleber está a tocar. A ação está a tocar. É do tempo da Serpa agora, ó. Irmão, pelo amor de Deus, viu? Aquela garrafa vermelha assim, né? É doido, parece uma perna manga na cabeça, viu? É. Eu me amarro todo dia, eu bebo certo. Galera do quilômetro 54. Lá no bar da Raimunda, na verdade, o Baby. Não, o Tony e o Sandrino. Ninguém, o Chelsea curtindo uma. Uma gatinha curtindo o som, tomando a cerveja. É o sabor. Bora mais, Trujillo! Tropical, a luxuosa metrô. Bora dar um giro em Castanhal, Castanhal, Castanhal. Vem dançar. Dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Aonde? Em Castanhal, ele é a sensação. É o tradução, o campeão. É o tradução, o campeão. É o transação. Vem dançar, baby. Vem dançar. O transação. É o campeão. É o campeão. Vem dançar. O transação. É o campeão. Esse empresário Petão veio, viu? Ele tá com três sacas de dinheiro pra gastar um. Bora girar tudo! Maestro DJ Valdo Alves. Liberou ou não liberou? Você me liberou, mas não sai do meu lado. Tá na hora do galo cantar, né? Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas limão? Do meu lado. É. Eu tô sabendo, é só papo. Esse galo só canta no pau. Puta merda. Eu quero sair sozinho pra dançar. Olha aí, galo, tirando a braba com o dia. Amanhã você tomando a saideira no meio da bebedeira. A gente não conhece, galo. Isso é inveja, galo, viu? Viver assim, mulher, larga do meu pé. Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé. Tem muito velho da guarda que gosta muito dessa música. Que o bato toca, a luxuosa. You turn me inside out. Turn me inside out. You tell me what it's all about. To make the tears run dry, you turn me inside out, and I don't have the slightest doubt, 'cause I can't see, you can't see, what's really inside of me, what's really inside of me, I can't see, you can't see, okay. What's really inside of me, what's really inside of me. Abertura do verão. Valdo Alves. Simbora, mano, simbora. Vambora, embora, mano. Junta logo teus planos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele passe croque. Toma teu manque. É pra gente curtir. Vê se não esquece o paneiro de farinha. Que é pra dar para a vizinha que fala. E aí, Rodrigo? O pique é misturado com maniçoba. Fala alguma agora. Sérgio Absoluto se preparando por ali, rapaz. Ele tá aquecendo. Já já assume o comando. Cafezinho, Gabriel Mix. Sempre no apoio. Chegou, o som do povo começou a curtição. O Alanzinho vai tocar. Tudo que existe. O Alanzinho frente a frente, olha. Não nego você. Esse tempo ele era moleque doido. Noite, sou... Agora ele é mais ainda. Égua, meu irmão. Falaram. Nunca vi uma coisa dessa, eu, hein? Meu amigo Tony também do céu da caça puta! Tá curtindo o maestro Valdo Alves, ele, o Sérgio Absoluto! O céu da caça. Aí é perigoso, né? Potência, né, mano? Te amo, o Frank de Benevides. É do tempo que o Pop Som era Pop 1, Pop 2, Pop 3 e Pop 4. Acho marcante tocando, tocando, tocando. 3, 2, 1. Pop Som, Pop Som. Pop, Pop, Pop Som. Pop Som, Pop Som. Pop, Pop, Pop Som. Simbora, bora. Sérgio Absoluto já era DJ nesse tempo, né? É o pop e o som que tá no seu coração. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. E coração! A galera do Celta, hein? Celta! Caça puta! Ah, eu quero ver você ficar parado. Quando ver o bilhete do seu. Bora, meu Celta! É no carro, no carro, no carro, no carro. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Sabe por quê? Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome... Aí, gerente Wagner. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Daqui a pouquinho tem a festa da caixinha. Conhecer o som que... No quilômetro 54. Você vai gostar, o som é de qualidade. Lá no bar da Raimunda, viu? Ah, todo mundo é convidado. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome... Ele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o cara ia pra festa com essas músicas aí, ó. Porra! Alô, família, eternamente. Essa aqui dá sede demais também, ó. Essa aqui. Ótimo, mano. É pra quem gosta do que é bom, gente. Pra quem gosta do que é bom, vai. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Mas nesse tempo, a gente também já falava de emoção. Vou tocar uma música aqui que atravessa gerações. Quem sabe, hein? Uma música linda, gente. Confesso pra vocês que é uma das músicas mais lindas que tem no tema marcante, essa aqui, ó. Que tá no CD de hoje também! Só eu sei. Pra curtir, pra viajar. Porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão. E como fogo guardia, sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre, volta mais forte, salvando corações. É pra fechar o CD de hoje, Alanzinho, não podia ser outra. Se é essa, meu irmão. Vai tocar na íntegra essa música, viu, gente? A gente começa a agradecer esse povo maravilhoso. É sempre um prazer estar em Barca Arena, aqui no Pirata, principalmente. Não vai embora que já já eu volto. Vou abrir espaço pros DJs da carreta tocar um pouquinho. Eles ficam meio tímidos que a gente vem tocar pra vocês. Vou salvar o CD. Vou gravar o CD deles, viu? E já já eu volto pra gente amanhecer. Não quero ninguém indo embora, não. Bora beber, bora curtir. Quem vem se divertir hoje, vai se divertir até de manhã com o Valdo, tá bom? Abre espaço pra gente tirar aquela foto com a galera. Pra gente registrar esse momento pra estar no nosso Facebook, nosso Instagram, tá bom, gente? Já já eu desço aí com vocês. O Dieguinho, mão de tesoura, nossa viara. Fechado o Galucho. Tecno Show é fantástico. A melhor parte da música agora. Agora. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão. E como fogo guardia, vê que a gente pode ser feliz. Sérgio da 160 vai curtir mais um CD com a marca do maestro. CD de hoje, Adamor, vai atravessar gerações, vai tocar em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, lá no Espeto de Cia do Sidney. Alô, Lucas do Rio Verde, um abraço pra você. Mato Grosso! Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube.